Mais uma produção Estúdio Arsenal. Trincando com os paredão. O som é pesado e revela rachadura. Os mano fica louco e as mina pula. O baile tá lotado, altas mina de presença. Falando na Smurf, os maluquinho nem pensa. Curte suas pancadas, que é porte legal. Smurf Disco Club trincando paga bom. Smurf tem no chão. Aqui é só pancada, paredão dá uns gravão. Smurf treme o chão, aqui é só pancada, paredão dá uns gravão. Só pancadão, Smurf treme o chão. Só pancadão, na reta paredão. Só pancadão, tem mina de montão. Só pancadão, Smurf é de ladrão. Marquinho liga nós, o baile começou. Nas caixas só pancada, Smurf eu dou valor. Salve de mil grau, eu quero é novidade. Smurf Disco Club comanda a cidade. Tamo todo junto no baile misturado. Essa é pros mano, a firma do Cerrado. Parceiro é todo nosso, pancada cê vai ver. Smurf em Brasília, fazendo o chão tremer. Fazendo o chão tremer. Smurf treme o chão, aqui é só pancada, paredão dá uns gravão. Smurf treme o chão, aqui é só pancada, paredão dá uns gravão. Só pancadão, Smurf treme o chão. Só pancadão, na reta paredão. Só pancadão, tem mina de montão. Só pancadão, Smurf é de ladrão. Curte suas pancadas, marca e treme a picape. Smurf Disco Club no baile é destaque. Pancada é bagaceira, o teto vai cair. O som só dá gravão, o malandro vai curtir. As mina tão em peso, marcando a presença. Aqui é a Smurf, comédia da licença. Bagulho desbaratina, PI faz seu papel. Smurf Disco Club muito mais cruel. Som, Smurf treme o chão. Aqui é só pancada, paredão dá uns gravão. Som, Smurf treme o chão. Aqui é só pancada, paredão dá uns gravão. Só pancadão, Smurf treme o chão. Só pancadão, na reta paredão. Só pancadão, tem mina de montão. Só pancadão, Smurf é de ladrão. Só pancadão, só pancadão, só pancadão, pancadão, só pancadão, só pancadão, só pancadão, pancadão, só pancadão, só pancadão, só pancadão, pancadão, só pancadão, só pancadão, só pancadão, só pancadão. Mais uma produção Estúdio Arsenal.